Avante, grato, 9808. Web 6747, chame o centro Recife nas frequências 1251, alterna 3325. 1251, então 1-3325. Web 6747. 2 horas e 30 de autonomia, alternativa Recife. Pronto para dar. 52 no meio, aprovado táxi, parte principal, Índia, reporte pronto no ponto de espera 90-1017, ajuste. Avisado táxi, Índia para o ponto de espera 90-1017, ajuste, 52 no meio. A 224 estabilizou no localizador, inicia para descida 1700. A 224, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1895. Torre 118-95, 6224. Complete direita 090 e a cruz estabilizada. Livre LS, pista para 2 mil. Direita 090, pista para 2 mil. Salvador, boa noite. Oceania 6224, estabilizado. 6224, com aproximação, guarda pista livre. Guardando pista livre, 6224. Sol Lagoas 47, bem-vindo, sai que me escuta. Ao Livrar, prossiga via Alfa e reporte em Juliette. A sua escuta, Livrando, segue Alfa e aguardando para Juliette, 3398. Estou com a Avianca agora, uma milha de externo, se condiciona de alinhar e decolar para a partir da Charlie, já curvou na direita e decolando? Confirmo, 352-16. Só confirme a curva após decolar? Não, o seu táxi a partir da Charlie, já ingressando na pista pela direita, já curvando a direita aí da Charlie, já ingressando na pista, é possível? Confirmo, 52-16. Então 128, autorizado. Passou externo 6224. E foi na aproximação a TR agora decolando, aguardo pista livre, 6224. Ingressa Juliette, portão 8. Juliette para o posição número 8, 3398, boa noite. 5216. 128. Salvador, boa noite, Antan 3375. Estabilizado o localizador, 3200. 3305 de aproximação, número 2, reporte externo, sem baixo travado. O 6224, check trem, pouso autorizado, 20 graus, 8 nós. Baixar travado, 6224. 219, trip, decolar 249, controle 208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, vou fazer a Alfa, Guarulhos, São Paulo. Certo, um minuto copa, 360 aprovado, prepara a subida da Elfa. 360 aprovado, da Elfa. Informarei livre a pista, 3305. 3305. Oxe, 6224, bem-vindo, solo 51 na direita, na minha escuta, prossiga via Alfa e reporte, Ansia, taxa e Juliette. Livrando via Alfa, reportar Ansia da Juliette, o 6224. Pouso autorizado, 110 graus, meia dúzia. Vai confirmando, baixar travado? Afirmativo, baixar travado, livre pouso na 10, tá? 3305. Tipo 5216, contato, rateamento de decolagem, submanter 190, direto Jama. Autorizado, subir para 190 na Pro de Jama, 5293, grato. Tram 3178, acione a identificação, desça para 2 no pé, voltímetro em Salvador 1097, chegada mais. Positivo, você está para onde, TAP? Positivo. Autorizado, TAP 3178. TAP, grato, 3178. Juliette, portão 01, 6224. Juliette, portão 01, 6224. Eu tô aqui, eu sento o tráfego para Congonhas no 220. Firmo. Ok, só um minuto. Transporte firme, confirme. Afirmativo. Ok, vou checar com o centro de Recife, só um minuto, ok? Atualização. Inicialmente a subida é a Coral. Bem-vindo, solo 54, direita, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 06. Na minha escuta, Alfa Juliette, portão 06, tá? 3305. Agora, boa noite, Europa, Kilo e Ford. Kilo e Ford, just a minute to call, level 370, Madrid. Tráfego agora ingressando para o 01 no posicionamento, após o tráfego está livre e puxa o sinal de taxa. Gente, aguardando a passagem do tráfego à retaguarda, após autorizado puxa back acionamento, daí após estar iniciando o táxi. Chamamento 3-1-3. Já passou, pode ir. Obrigado. Valeu. Onde está? Tá bom, até na Gajo 8. Sajo Bipuca. Fernandinho. Boa, passa. De bola. plan de Puerto Valle a Sote. And CPAR 0034. This is on the exact position, right? Departure Bipuka, departure. After ZPAR transition, just 5 minutes to copy, okay, up at 084. Okay, JB, departure them, Bicoca, taking Bicoca. Salvador, Europa 084, we are ready for push and start up. Wait, please, Europa 084. Okay, clear for push and start up, parking 11, Europa 084. Barulhos 360, rota conforme plano, vídeo, fisionomia para Hotel Zulu, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, pós Leda, rua Bridge, aonde está certo, quero ouvir. Rota Zulu no meia, né? Segue conforme. 51774 transponder, controle opera 120.8, controle 1074. Portão 2, chega no ponto pronto, posicionado. Hotel Kilo, cópia. Consiga. Só confirmando, Hotel Kilo, o centro não possui seu plano, ok? Eu vou pagar a sua autorização, o senhor fica no aguardo do transponder, inicialmente. Salvador Congonhas, no 220, via Whisky 1, decola no zero, com curva pela direita, no perfil da Coral, inicialmente, para tentar o Whisky 1. Aguardo o transponder e o controle opera 1208. Horizonte 220, Whisky 1, direita, Coral, aguardando transponder. 128 é o controle, eu acho que eu tô aqui. Aqui eu chamei a 6313, tá com POB de 170, perdão. Autonomia 355, alterno galhão. Aprovado teu ponto de espera, reporte pronto, ajustado 1017, 633. Autorizado o táxi, teu ponto de espera 1017, eu chamei a 6313, vai reportar. O Oscar Hotel Kilo, só confirmando, né? Claridão no 7, curva direita no perfil da Coral. 17, direita Coral. Tá pronto para acionamento, não é dúvida no poder. Tô ciente, ali do acionamento inicialmente, pátio 5, confere. E chame para ingresso na sede. Certo. Ready to copy? Yeah, go ahead, ready to copy. Madrid, level 370, road Papa Zulu 10, Natal, after Upper November 873, after follow your flight plan route. Takeoff only 10, left turn. Polka departure and Zipar transition. Scott code 5172. Control departure frequency 120.8. Okay, understood. We are clear to destination. Flight level 370, Upper Zulu 10, Natal. Upper November 873, flight plan route. Polka departure and Scott 5172. With the approach 120, decimal 8, Europa 084. Approve the push and start up and stand 11 and report taxi frequency 118.95, please. Okay, 118.95, we are clear for push and start pushing now. Trip 5216, voe direto Aracaju e chame Recife em 12545 ou terno 2685. 6313, está pronto para decolagem, custa mais zero. 6313, a linha decola, vinha 110 com nós. Atualizado a linhagem circular, chame 6313, pista no zero. Seu quilo na escuta. Airfoil, go ahead. Correct your departure, please. Book a departure, left turn, the runway after takeoff on A10, left turn, book a departure, then Zipar transition. Yes, book a departure after takeoff, left turn, and Zipar will be transition, Europa 08. Yes, book a departure, then depart transition. Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo, transition. Book a departure and depart position. After book a Europa, CEO, A4, Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo. That number two? Agora, 03, controle do 08, morro. 08, Xané 63, 03, boa. Controle de boa noite, Xané 63, 03, decolando 6, contato. Xané 6313, contato, radar decolagem, submantenha o 360 após 2000, direto líder. Gente, após 2000, voa direto Liso, Xané 6313. Xané 6313. Afirma, está livre. Obrigado. Complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 27317. Yeah, I'm going to Metal 3 Salvador, Europa 084, we are requesting taxi. Europa 084, taxi approved in mid-April, India, and report ready to hold point 1010. Wind, correct. Kennedy 1017. Kennedy 1017, and we are clear to taxi via India, runway 10, Europa 0. Sete oito na escuta. 3178, passou externo, abaixo travado. Pista livre foi autorizado, 10.7. Convença. 1110 graus com 7 nós. Centro de pouso, tá 3178 graus. Torre, o Papatango, frente ao Quilo, estacionado no passo 5.3 a bordo, solicita instruções para o táxi. Aprovado o táxi, até o ponto de espera da Papá, reporte para ingresso, após... E acione o transponder 5410. 5410, transponder, avisado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira. Reporte alinhado e pronto, aprontar o filme. Sete 78, bem-vindo, Sol 08, Oliveira direito, não me escuta, prossiga via Alfa, Juliette, remota 14 do pai principal. Alfa, Juliette, remota 14, 3, 7, eu, Comeio 17, informe estabilizado no localizador. Até o quilo, está alinhado e pronto no set. Autorizado, 110.62, até o quilo. Autorizado, colado, até o quilo. Sim, aqui é o 1.4, para subir a Pucca, o 6224. para a Pouca, só um minuto para autorização. Eu estou aprovado 190, só um minuto. Preparando Pouca, 190, 124. Bosco Hotel Kilo, decolado agora aos 11, controle em 208, bom voo. 1208, bom. Controle Salvador, Sapatão, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, contato, radar na decolagem, submantém 220 após 2000, direto coral. 220, confirme, após, direto coral? Após 2000 pés, direto coral. Sente após 2000 pés, direto coral. O Oscar Hotel Kilo está em transporte de enfermo. Se tiver condições, coordenar com o Recife Proa de Arubi, quando possível. Aguarde, quando possível, será autorizado. Prato, Oscar Hotel Kilo. Wind now 120 degrees, 7 knots. Line up, runway 10 and thank you for takeoff. Line up and takeoff. Okay, clear for line up, takeoff, runway 10, Europa Street. 251, alterna 3325. Sim, fechando a 6313, o Acuno, 3325. 51, alterna 3325. 251. No localizador F5706. F5706, complete a aproximação, chame torre em 1865, corrigindo, 1895. 1895, parece. Torre em Salvador, objeto 5706, baixada travada, 15.0. 5706, sendo tráfego, continua a aproximação, informa 330 da Europa na decolagem, aguarde o fechadinho. Aguarde, 5706. 5706, check trim, pouso autorizado, 110 com 7 nós. Tá livre pouso, o objeto 5706 tá baixado e travado. Gente. Europa Zero A4. Não bravo para autorização. Galeão 280. Europa Zero A4, airborne na Long 4, call control departure frequency 120.8. 1408, Europa Zero A4, muito obrigado, bom dia. O Rio 5962, centro do tráfego, número 2 Copa, Galeão, prepare a Dael. Só um minuto para autorização. 280 já aprovado. Autorizado Arubi. Arubi, Oscar Hotel Kilo, graças. Aí, controle, muito boa noite, Europa 084, on the departure Puka, Sea Bar, passing flight level 17.